Did you boy? Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração. Você lembra, meu amor? Lembro que ele estava inteiro. Did you? Enquanto existia a ilusão. Liga pra ela, vai! Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você. Quem gosta do lendário? E eu posso. Quem curte o Robinson vai cantar pra mim! Pessoa. Diz! Você. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Você já perdeu meu carinho. E por isso. Estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Coladinho! Vai, meu garoto Didio. Detona só as styles. Meu grande parceiro, meu irmão, Benny da Pérola Negra. E o seu grande amor, a Viviane. Não me olhe assim desse jeito. Obrigado por tudo, viu, mano? Meu bem, ninguém é perfeito. Didio Boy. O que passou, passou. O que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala com o Didio, fala. Fala comigo. Não faz mistério. Rubi. Falando sério, com você eu vou fundo pro que der. Gerrazinho CDC, já na área também, sempre com a gente. Que é. Sempre. Sempre te amei, do começo ao fim. Sei que errei. E a equipe Moleiro, Jamai Tetuba, o Rui, Capucho, Dery e a Meire. O resto tanto faz. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Cola! Didio Rubi! Senhor! Nesses momentos que a gente consegue se ver. O primeiro a gente nunca esquece. Você me diz que o seu casamento vai mal. A grife das aparelhagens. Por isso trai. Já não quer mais, mas não se vai. E já já o show do lendário. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Tudo que ele toca vira moda. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com a hora certa pro fim. Depois me diz até. Um abraço na Lídia e vai. Guerra, Ana, a Hilda também. Eu queria ser bem. E o César com a gente. Que amante. Quero ter você o tempo todo. Didio Boy. Eu queria ser bem mais. Que amante. O que você quer? Alguém que me dê amor, que fale só de amor. Pra quê? Pra que eu possa pensar. Didio Boy. Que a violência já não representa nada. Que a paz já foi encontrada. Que a guerra acabou. O DJ Style. E que a gente 19, o Gurito, viver. O Eric e a Amanda, É do Sítio Amizade. Possa falar. E do Mercadinho do Luiz Juntinho no Rubi. Sem ter que morrer. Sem ter que matar. Renato Mineiro, o Adirlan Sem Limites. E a Jenny Bissagens. Possam brincar. Lendário Rubi. Sorrindo, cantar. Soltar seu perfume de amor pelo ar. Do comecinho de Jobó. Se você for. E aí, Avenida do Suco já na área! Não esqueça da esteira do chão. Lucas Ferreira, Tainara Moraes também. Pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Farias. Não esqueça. Em setembro confirmado. Livros de cordel. O lançamento do novo lendário Rubinha Baitetuba. O artesanato. Alô de Farias. Do meu Recife. Mas parece coisa lá do céu. Para esses, escutem aqui Rubi. Em toda a cidade. Mulher bonita, meu irmão. Ah, como tem muito. Anderson Gato Preto, equipe meia-noite. Dia velho lindo. Luciane Araújo, fãzona de Joe Boy, beijão pra você, Luciane. Linda, como tem moça. Rubi, como tem moça. Quando você considerado já no lendário. Vem, me faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, que desejo meu amor. E aí, Darlan, e aí, Danilo? Alô, mídia! E o meu técnico batidão, todo style batidão. Diz pra mim que eu te deixo louca. Maurício Ducho, Sila Reis, empresário Josué. Amor e loucura, ah, ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Segunda parte do aniversário do meu gerente Juninho, hein? Amor e loucura, ah, ah, ah. Bora ver. Ah, ah, ah. Você está no Rubi. E eu não consigo tirar você do pensamento. Pezão Nelo e a galera piquenique. Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga. Sem ter você nesta vida, eu já não aguento. Ah, ah. Vai! Saio por aí. Vem dançar. Danço com gente estranha. A solidão me apanha. Por mais que eu tente esquecer. E a Thay já tá na área. E as bandas do Rubi. O Pedro Fronteiro. Quero que no fim da festa você apareça e chame pra dançar. E num longo abraço. isso vamos esquecer. Vamos dar um show pra todo mundo ver. Você vai dizer depois de um longo beijo: é você que eu desejo. Outra vez é madrugada, eu não consigo te esquecer. Eita, meu lendário! Eu queria que a saudade fosse falar com você. A grife das aparelhagens. Sem querer te magoei e machuquei teu coração. É que eu não controlei o impulso da minha paixão. A Baitetuba, tudo está... Pra te dizer o quanto dói a solidão, pra te mostrar que não valeu a pena não. Duvidar do teu amor, controlar teu pensamento, foi pura ilusão. Veja bem como eu estou, olha só o Orlando, José, as Canelo, Jacaré, Raul, Jair, os bons amigos. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Marcelo Júnior, Cristo de Marituba também. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Didi Boy, nosso amigo Lucas e a Lidiane, Viviane, a Josiane também, e o DJ Rui com a gente. Onde está o meu amor? Você está no Rubi. Outra vez pra voltar a ser. E o vereador Maxi Fera com a gente. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais passar o meu olhar pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz uma oração e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor pra mim outra vez. Vai, vai, meu grande parceiro Beni, Beni Carvalho da Pérola Negra, e a Viviane, seu grande amor, já ali com a gente, já fazendo corpo a corpo. Neto Cunha de Marcarena, meu doce amor, hoje é dia de festa, eu estou a chorar, aqui tão sozinho, tão triste a esperar. Venha cuidar de mim, venha ser meu amor. Sem você não sou nada, só me resta. Vai, meu garoto Didio, detona só as styles. E já já o show do lendário! Lendário. Te dizer o que você fez comigo, me deixou quase maluca de amor, desesperada, completamente apaixonada. Rubi! E o Tadeu Mototáxi, seu grande amor, a Jaqueline. Não tem ninguém com você. Se ela estiver por aí, diga amor. E foi engano, só liguei pra te dizer. Gabriel Costa, o Andrei, o Arlen Silva, o Revson e o Anderson, os moleques do Piquearã. De amor, desesperada, completamente apaixonada, vem me... Janderson e o Gueguê, equipe GD8. Você fez amor como ninguém fez comigo, me mostrou paraíso, nunca mais me procurou. Você me deixou muito louca, alucinada. Sou menina apaixonada. E a galera vai dançando no luar. Rubi. Uma virgem, tocada pela primeira vez. o primeiro. É a virgem. Você diz que não faz amor com mais ninguém. Cola! Didio. Está sofrendo agora, juro que estou bem. Se arrepende e chora por mim. DJ Madison Orlando, a Hilda já no lendário. E as alianças que comprei que guardar, todos os sonhos que sonhei se foram pra não mais voltar. Você foi meu grande amor e eu sempre só fui seu bem. E a nossa queridíssima Joana e meu coração. E a Bruna, representante da Ambev, já aqui ao lado. Beijão pra vocês, obrigado por tudo, hein? Tamo junto. Errou. Já chorei demais por. Já que ao lado do Rubi, o som que nós damos valor. Leia Deus essa paixão. O alemão, sobre a dama Jéssica, curtindo o lendário, gratidão. É Deus. Pra relaxar, já já o show. Alô. Como é que você está? Tudo style por aqui. Sei que são 2 da manhã, tá tarde demais, decidi ligar. E o primo Lucas? Sei que está namorando, parece estar feliz. DJ Assis, Lua do Rio Tabatinga também. Meus parabéns, felicidades. É Rubi. É isso aí. E? Mas se algum dia esse cara te fizer chorar, pode me ligar qualquer hora, em qualquer lugar. Pode ser a cobrar, não vou me importar. Raulê e a Josi rompendo fronteiras mais uma vez. Se o destino fez assim com a gente, eu não vou chorar. Eu sabia o que faz, mas sei lá. Didio Boy. Deixa o tempo passar, mas antes de desligar, confesse. E você, bebê? Você não me esqueceu e nem adianta negar. Encontrei com a sua amiga, nossa amiga Cris, veio me falar. E o Diego Absoluto, seu grande amor. Você falou de mim e disse que não é fácil esquecer o amor assim. Por isso que eu liguei pra te avisar. Vou terminar o namoro e por você eu vou lutar. Pode não me querer, pode não me aceitar. Pode passar 10 anos, mas eu vou te esperar. Fui esquecido, sinto que tudo acabou. Tá tão difícil, difícil pra... Só não vale lembrar do ex! Nossos momentos, sempre lembrarei. Agora é hora de recomeçar. 3, 2, 1, vai! Lembro que chorei por você. Lembro que só me fez sofrer. Não vai embora, vai se arrepender. Então diz aí! Cecília Maldosa, Thay e a Viviane Torres, um abraço. Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, que vai sentir saudade da minha companhia. Então Didi. Meu garoto Didio, detona só as styles. Detona, detona, detona, vai! Paraenses, escutem, aqui, Poderoso Rubi. Música. me deixaria. Juninho, sua primeira dama. Filho Silva, Rita também. Renato Mineiro, Adilson Sem Limites. Só mentiu. E a Jennifer. Você mentiu, meu amor. Mas não me machucou. DJ Telmix, Gabriele Moraes. Já te esperando. E o Dan e a Maria Rita. Porque já tenho outro amor. Danilo Motobessas, o Alisson, o Han também. Todo mundo fazendo a pedra hoje, meu irmão. Os meus sonhos que eu só vejo. Rubi. Eclipse ou fenômeno. Você não me merecia. E a galera do Lava Jato do Quinho. Tá louco com meu amor. Gratidão. DJ Naldinho e Eduardo. Dali DJ. Meu coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gramada de amor. Coração conquistou. Eclipse ou fenômeno. Estou gamada de amor. Didi Naldinho e Eduardo. Vai se preparando que já já tem o giro do lendário. E tem o show pra galera. Alô Pereira, Nelson. Lá do Rio com Pompeba, valeu. Boy. Lembra daquele amor que te dei? Hoje eu guardo. Ai, Cecília, Viviane, mais uma vez. Já esqueceu do que te falei? Como dói. Você me deixou só outra vez. E não teve dó. Aline Cardoso, o Clay Amorim também. O Adiel, todo lugar de Abaité. Já já aquela piscina em beijo, hein? Não dá mais. Eu carrego comigo essa dor que você deixou. Seu nome em meu peito guardei como uma prova desse amor. E o som, o som, o som, o som do vai vem do mar. Vou te procurar. Marcelo Genioito, lá do Rio Biquiarana, hein, Marcelo? Dizer que é bom te amar. E luto por esse amor. Nunca mais te deixar livre, amor. E ele vai te encantar. É o poderoso Rubi. Vai, Tito! Rubi! Tudo que ele toca vira moda. Vem dançar. Logo eu me encantei com teu olhar, dançando ao som do rubi. Essa sequência o Benny da Valor. Quando você me chamou para dançar, dos seus olhos eu vi. Dança com a Viviane aí, Benny, bora ver. Nasci um novo amor ao som do rubi. Celina Pinheiro, Gerrazinho CDC. Você também vai. Empresário Josué na área também. Alô, Raul! O som que tem o poder de enfeitiçar o seu coração. Poeta das cortesias, atai as manas do Rubi. Cadê a Avenida do Suco, cara? E na dança que a festa vai começar. E o Erlo já crescendo. Quando você me chamou para dançar, nos seus olhos eu vi. Poderoso, poderoso Rubi. Nasci a Caqueado, caqueado. Além de mim, ele te ama, mas vou assim. macaco lilo. Didi! Pra mexer, pra mexer, pra mexer. Vamos chegar com deixa. Vamos chegar com deixa. Vamos chegar com deixa. Vamos chegar com deixa. Bobolinho, Simena, Albertina, Yonville, Arte, Pontalon, Demi, Equim, Medinho. Poderoso, poderoso Rubi. Rubi. E vem, eu vou mexer. Pontalon, deixa eu ver. Pra mexer, pra mexer, pra mexer. Vamos chegar com deixa. Considerado, saiu o mix. Super poderoso, peso pesado. Dali DJ. Quando ela chega balando, estresse meu coração. Se eu sou lindo, lindo parceiro no meio da multidão. Quando ela chega balando, estresse meu coração. Seu sorriso lindo, parceiro, no meio da multidão. Loirinha. Bora, Samaira Marcelli. Loirinha. As super gatas da Colônia Velha. O Adriano Bahia. Loirinha. Um dos divulgadores. Um abraço pra você, garoto. Quero ser teu eterno amante. Enlouquece, me de prazer. Com seu corpo bem coladinho. Quero dançar com você. Vem. Quero ser teu eterno amante. Te enlouquece e te prazer. Com seu corpo bem coladinho. Vem, vem, vem, vem, vem. Nosso amigo Lucas, serviço da Bal. E aí, Lucas? Chama Brasil, na pegada diferente. E já tem o show. Do coração aí, os teus pais na minha cidade, em tua casa. Já que não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já estão na balada. Vou partir, vou descer, embrasar no rolê. E você? Você não deu valor, nunca se importou. A partir de hoje, nosso amor acabou. Já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco. Vai! Não importa o que diga, eu não. E a dona Joana, o nome da emoção. Adeus, curta sua vida, eu vou. Alô, Bruna! Agora eu tô solteiro, eu vou gritar. É da Açougue MM Jesus! Um abraço! E vem acabar essa noite. Ui, ai, vem acabar essa noite. Tô na Brasil! E vem cavar essa noite. Ui. Vem cavar essa noite. Poderoso Rubi. E vem cavar essa noite. Vai ter, viu? Olha. Vem cavar essa noite. Ai. Ui. E vem cavar essa noite. Tem. Olha que vem cavar essa noite. Lendário! Lendário! DJ Boy! Quando você me quiser, quando resolver me amar, será? Será que eu vou acreditar? DJ Boy! Será que eu vou? Não sei. Já ou não já? Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. Com aquele olhar de quem não quer. Gilmar Refrigeração, patroa Dayana, também um abraço. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Didio. Eu sou seu fã. E o lendário vai tocando, galera vai dançando. No Abit Gloom lotado. Com o som do momento. Vai. Quando você me quiser. Rubi. Quando resolver me amar. Será que eu vou? E aí, Bibiro, um abraço. abraço pra você, garoto, fazendo a pedra hoje, né? Será que eu vou? Não sei. Alô, Josias, não chega mais espetacular. Já lhe abri meu coração, você me deixou no chão. Poderoso Rubi. Com aquele olhar de quem não quer. E? De quem não vi. E aquela caipirinha, Bruna. O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei, não sou ninguém. Sou um sentimento na contramão. Eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Se disser, que não, vai desperdiçar essa linda emoção, que é a emoção de amar. Eu sou o Babinense, aqui ao lado. Não me deixe escapar, eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu saudade, Didio! O boy na parada. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. E aquele beijo, no seu beijo molhar, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Em setembro, lançamento do novo Rubinha, vai ter tudo, ele faria. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Falei meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo, tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, outro sol. E mais tarde, Maxi Mix. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Toca, Didio! Lendário! Wendel Cardoso, é Giovanni Pastelaria e da Panificadora Cardoso. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode morrer. O som das estrelas. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer Eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno. E o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno. E o luar será você, ardente de paixão que raia no meu coração. Ao pôr do sol, eu vou te dizer que o nosso amor não pode. pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. Raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. E raia no meu coração. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você. Ainda penso em você e sinto saudade. Lendário Rubi. Confesso que tenho vontade de voltar atrás. Toda Francisco, Scooby, Renata, Rose, o Léo, Vitinho, Miriam, família JR. Dani Didio. Eu sei que você também pensa em mim. Você sabe, né? Eu sei que você ainda não me esqueceu. É o garoto Didio. Sinto que erramos demais em nos separar, porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem amor, vamos recomeçar, foi só um engano, vamos voltar. Sem você o giro, que já já tem o show! Grupo Rubi de Aparelhagem. Há mais de meio século fazendo parte da sua vida.